Vai haver festa no céu e vai ter anjos voando na igreja de Jesus. Vai entrar glorificando naquele grande banquete. O noivo vou abraçar. Se prepare, meu irmão, pra com Jesus se encontrar. Vai haver festa no céu e vai ter anjos voando na igreja de Jesus. Vai entrar glorificando naquele grande banquete. O noivo vou abraçar. Se prepare, meu irmão, pra com Jesus se encontrar. Muitos crentes vão sumir sem deixar explicação. Carros vão desgovernar e perder a direção. A igreja de Jesus ninguém mais vai encontrar. Foi arrancada daqui, já está com Jeová. Vai haver festa no céu e vai ter anjos voando. E a igreja de Jesus vai entrar glorificando naquele grande banquete. O noivo vou abraçar. Se prepare, meu irmão, pra com Jesus.